Gerente Sapinho da Produção. Palio Safadão, organização, meu parceiro José. Com você, DJ João Paulo. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane. DJ João Paulo, o maluquinho das mixagens. Eduardo Nonai. Eu fiz o jet, a irmã do Paza. Vem que lá na casa dele é motel de casa. Tá com medo de deixa, tem ala da queixa. Pule a janela, chupa morango com a beijo. Corre de ciúme, estela com os amigos. Várias ocorrências, vários que me escondidos. Mas é sigilo meu e dela cores. Aquarela que eu sou. Só esconder, sou irmã gostosa.